e tomou-lhe Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Jezana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias. Porém, o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, todos os seus caminhos, como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido.